tudo que é bom tem que voltar. Oh. Big up, Abanajé. Curiosa, a gente tá de pé, sempre na fé. Porque seleta rewind, tudo que é bom tem que voltar rewind. Se voltando o tempo pode parar rewind. E a vibe é alta e não cairá rewind, mas seleta rewind, mas seleta rewind. Tudo que é bom tem que voltar rewind. Você não vai poder nunca parar rewind. Aqui a vibe é alta e não cairá rewind, mas seleta rewind, mas seleta. Não pode parar por nenhum motivo. Se tá bom, prossiga, se é ruim, volte ao início. A vida é muito curta, aproveite o caminho. E trate de ser paciente consigo. Se não tiver pressa, nunca terá perigo. Temos várias chances, isso é mais que incentivo. Recomece tudo de novo se for preciso. E trate de ser paciente. Quero ir também, quero voltar. E sem pensar no fim que dei. Seleta, porque seleta rewind. Tudo que é bom tem que voltar rewind. Já começou, não pode parar rewind. Aqui a vibe é alta e não cairá rewind, mas seleta rewind. Tudo que é bom tem que voltar rewind. Já começou, não pode parar. Aqui a vibe é alta e não cairá rewind, mas seleta rewind. Não pode parar por nenhum motivo. Se tá bom, prossiga, se é ruim, volte ao início. A vida é muito curta, aproveite o caminho. E trate de ser paciente consigo. Se não tiver pressa, nunca terá perigo. Temos várias chances, isso é mais que incentivo. Recomece tudo de novo se for preciso. E trate de ser paciente consigo. Quero ir também, quero voltar. E sem pensar no fim, irei. Quero ir também, quero voltar. E sem pensar no fim. Porque seleta rewind.